já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou. Eu sei que na sala do trono está. Yeah.